te contar. Se você quer foder de acordo na freira, eu vou te ensinar a movir. Que rola no convento, fezes, sodomia e beribequim com jumento é diário. Diz que rola um giban violento dentro do cu de um vigário. Dizem que as cruzes têm cheiro de merda, mas o gosto é de cravo e canela. A madre dá a bunda e não a xereca, o quê? Comendo a própria bosta e fumando merla. Feirinha bonitinha, tô ligado na sua. Quero tirar teu hábito e comer a tua bunda. Funkeiro sangue bom, funkeiro UDR. Estupro Jesus Cristo com um pão francês baguete. Feirinha bonitinha, tô ligado na sua. Quero tirar teu hábito e comer a tua bunda. Funkeiro sangue bom, é funkeiro do DR. Estrupo Jesus Cristo com um pão francês baguete. Chora Cristo morto, seu funeral é a UDR. Maluco de CD, rima que termina em R. Brizola refinado, vende pra caralho. Levanta essa batina e abre o rabo pro meu passaralho. Celibato de cu é rola, água benta com sangue porra. Bosta no céu da boca da madre superiora. Pega nessa vara, porra na sua cara, pão. Seu cadáver leva pica por todos os lados. Sangue no meu pau e eu nem fiquei menstruado agora. Chora Nazareno, Nazareno chora. Pega esse sudário, enfia no cu e vai embora. Feirinha bonitinha, tô ligado na sua. Quero tirar teu hábito e comer a tua bunda. Funkeiro sangue bom, funkeiro UDR. Estrupo Jesus Cristo com um pão francês baguete. Feirinha bonitinha, tô ligado na sua. Quero tirar teu hábito e comer a tua bunda. Funkeiro sangue bom, é funkeiro do DR. Estrupo Jesus Cristo com um pão francês baguete.